do que não sonhar. É estar cheio de sonhos e não ter forças pra lutar. Ah, meus versos controversos, faz sucesso. Meus olhos vermelhos visualizam progresso. Do coração da quebra pro universo, é o que peço. Necessidade por dinheiro não, necessidade de expressão, de comunicação. Esse é o X da questão. Ei, rap, você balança meu mundo. Eu herdei o codinome vagabundo, com sensibilidade, sofrimento e tudo. Humildes são os maiorais, acima de nós é Deus e nada mais. Favelados, radicais, playboys, intelectuais, facções, policiais. Acima de nós é Deus e nada mais. Nada mais. Eu quero é mais ver, é mais ver, é mais ver, é mais ver. Momento feliz, oportunidade rara. E quando falha, fala, fala bala. Fala bala numa fala sem pausa. Mas alguém ficou em choque dentro de casa. Entre crimes, sonhos, guetos e paixões. Toda guerra que se dá para brilhar nas multidões.